Maria perdeu seu marido dentro da favela. Com essa morte trouxe muita dor e muita sequela. Tiozinho cabelo grisalho foi mais uma vítima desse mundo do cara trabalhador. Era pedreiro, trampava, virava macho e barçol o dia inteiro pra sustentar sua família. Filho, mulher e filha pra no futuro ser alguém na vida. Trampava até mesmo final de semana. Domingo, feriado, o que importava era grana. Tinha um grande sonho de ver o seu filho se tornar doutor. Orgulho pra sociedade, um homem de valor. Mas na favela, não é uma de rosas, é sinistra. Cheio de obstáculos na pista, com a mão cheia de calo de pegar no picão. Deu de 12 anos trampando em construção. Seu rosto enrugado mostrava o sofrimento, as consequências de um exetento. Mas com orgulho conquistou o seu espaço. Pensamento firme sem atraso, a levantou o seu barraco, pensando sempre nos seus filhos e no futuro. Pra quando crescer não dá de cara no muro, mas nem tudo é como a gente quer. Nas favelas da vida o tempo é curto. Hoje Dona Maria chora e ainda tá de luto. Hoje Dona Maria chora, ainda tá de luto. Porque chora, seu marido já morreu. Foi por uma bala perdida que seu marido se perdeu. Que seu marido fez. Certo dia se levantou muito empolgado, deu um beijo na mulher e nas crianças e foi para o trabalho. Fim de mês, dia de receber. Pegou o banzo lotado, como sempre pode crer. Um grande guerreiro, um cara de fé, nunca faltou o trampo, assim é que é considerado na vila. Um grande exemplo, como a vida ensina seus bakura, muito educado. Aqui também são considerados por esse tiozinho, mano, tenho respeito. Enfrentou a vida de frente e muitas coisas matou no peito. Sem estudo, sem porra nenhuma, conseguiu vencer o sistema. Tiozinho raçudo, roubou a cena, merecia viver melhor. Longe da guerra de gangues, da polícia do pó. Mas aí não adianta, nasceu na favela. Como sempre o destino de quem nasce é morrer dentro dela. Como sempre o destino de quem nasce é morrer dentro dela. Como sempre o destino de quem nasce é morrer dentro dela. Porque chora, seu marido já morreu. Foi por uma bala perdida que seu marido estava com Deus. Que seu marido. Final de ano, véspera de Natal. Trabalhou até umas horas, arrastou uma carne pra baia, pra sair e tal. Tava contente e arrumou um novo trampo. Agora ficou melhor de ir pra frente. Assou uma carne, tomou uma breja. A família contente, com certeza. Sempre foi meu pai, acredito velho. Como ele nunca mais assegura as pontas. É muito esforçado, nunca atrasou as contas. É difícil de dizer, mas as pessoas boas morrem por nada. Não dá pra entender. Tava no sofá, olhando TV, uma bala na cabeça, bala perdida. Morreu sentado na sala, que triste vida. Um cara sofredor que pela paz sempre lutou. É, nego mano, pode acreditar, Dona Maria. Hoje tá desiludida, nunca mais se casou com a dor dessa ferida. Sempre foi guerreira, prometeu morrer sozinha e nunca fazer besteira. Seus filhos hoje tão criados, não deixaram se levar. Hoje tão formados, graças a Deus, a sorte do seu lado. Mas é embaçado ter família, batalhar e por nada virar finado. Tiozinho, descansa em paz, que esteja bem lá no céu. Porque na terra já fez um bom papel. Porque na terra já fez um bom papel. Porque na terra já fez um bom papel. Porque chora, seu marido já morreu. Foi por uma bala perdida que seu marido esteja com Deus. Que seu marido esteja com Deus. Que seu marido.